Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já estamos aqui, Brasil, para a apresentação de mais um programa do Amado Batista. E eu gosto muito de apresentar este programa para vocês, porque aqui nós vamos atender aquelas pessoas maravilhosas, os fãs do Amado Batista, que é só gente boa, só tem gente fina. Nunca vi um cantor para ter tanta gente fina como fã, como Amado Batista tem. Então nós vamos trazer aqui os grandes sucessos, as músicas bonitas, né? Atendendo sempre aos nossos queridos ouvintes que escrevem, mandam os e-mails, mandam as cartas, os telefonemas. E nós estamos aqui para isso mesmo. Eu sou um funcionário de vocês, um operário do povo. Então estou aqui prontinho para atender as pessoas, atender os nossos amigos, os nossos ouvintes. E com todo amor e com todo carinho. É, Amado Batista vai cantar a primeira música de hoje, Três Marias. Penha ou do Rosário. Vou atender agora Hugo Design, lá de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Oh, que maravilha, estamos aí todos os dias, né, Hugo? Os meus pais, Edelson Moura, eles ouvem seu programa. Mande um alô aí para eles, Luiz de Alfredo e Lilia. Seu Luiz, tudo bom, seu Luiz? Luiz de Alfredo. Sabe que lá no Nordeste, o pessoal tem realmente esse costume, né, de colocar o nome. É Luiz de Alfredo. Sabe por quê? Porque o Alfredo deve ser, né, o pai do Luiz. Então as pessoas falam assim. Lá na minha cidade, o pessoal me tratava assim, Edelson de Dona Eulina, Edelson de seu Manezinho, né? Manezinho era o pai, o meu pai, né, que já é falecido, minha mãe também já falecida. Mas quando eu pensava, quem é Edelson? Quem é? Qual é o Edelson? Não, rapaz, é Edelson de Dona Eulina. O pai e a mãe, eles são referências, né, na vida da gente. O Luiz de Alfredo lá deve ser por isso, porque é a referência do pai. E também o Hugo Design oferece a todos de Severiano Melo. Agradecemos muito, Edelson Moura, pelo seu alô. Tá legal, Hugo. Muito obrigado. Bárbara Eliodória. Edelson Moura, tudo bem? Eu quero qualquer música do Amado Batista. Eu moro em Pereiro, no Ceará. E toda noite eu estou com meu radinho ligado em vocês. Que coisa boa. Muito obrigado, viu, Bárbara? Ofereço para as minhas vizinhas. Meu nome é Vânia Maria. Eu moro no bairro Vila Nova. Beijos, Edelson Moura. Beijos para você também, Bárbara. E agora, Amado Batista canta Vem Morena. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você quero beijar. O teu amor é a razão do meu viver. É o sonho mais bonito que eu podia ter. Quero te entregar os meus carinhos, construir o nosso ninho, te adorar até morrer, morrer. Vem morena, vem, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Te esperar. Vem morena, é noite de luar. De luar. Só você quero beijar. Só você quero beijar. Eu tenho medo de um dia te perder. Pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer. Não quero nem pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você. Você vem morena, vem. Vem amar. E você, só você quero beijar. Vem morena, vem, vem amar. Esse jovem que está sempre a te esperar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero voltar aqui a nossa campanha, que não é uma campanha, é um pedido, é um alerta para a população brasileira, especialmente para os nossos jovens que são chegados ao WhatsApp. E o que que acontece? Segundo as últimas pesquisas, um grande número de acidentes são provocados e são milhares. Milhares todos os dias, né? Eu mesmo tive meu carro, uma doida, veio azeda. Ela, ao invés de reduzir a velocidade, eu parei o meu carro no sinal, mas como ela vinha digitando na velocidade que ela vinha, ela se jogou no fundo do meu automóvel. O carro dela acabou. Sabe o que é acabar? Acabou. Eu pensei até que ela tinha morrido, porque quando eu desci do carro, ela estava com o telefone na mão assim, e o zóio arrebugalado. Porque quando a pessoa vai morrer, ela rebugala o zóio, né? Quando a pessoa morre, ela rebugala o zóio, fica assim, ó. O zoião estendido assim, ó. Tem gente que fica com o zoião arrebugalado, porque às vezes a pessoa tem medo de morrer, e o zóio rebugala antes de morrer. Então ela tava com o zóio rebugalado e o zap zap tava... que eu sei, né? Quando tá falando no zap zap, eu sei. Às vezes a minha mulher tá no zap zap, né? Eu fico só de olho nela. Fico só de olho. Quando eu vejo o barulhinho, blim, blim, blim, blim, eu logo pergunto, com quem que você tá falando aí? Me diga logo. É, tem que ficar de olho em tudo, gente. Quem que você tá falando aí? Me diga logo, eu pergunto logo. Desce besta, homem. Desce besta, homem. Aí eu fico logo querendo saber. Não, é minha mãe, não, é minha irmã. Deixa eu ver. De vez em quando também, eu faço uma auditoria. Eu pego o telefone e deixa eu fazer uma auditoria aí nesse telefone. É, porque esse negócio de zap zap, já me disseram, uma amiga minha disse, Adelson Moura, zap zap é coisa do Satanás. Eu perguntei, por que é coisa do Satanás? Porque eu tô perdendo meu marido para o zap zap. Eu digo, é mesmo? É, ele fica toda hora. Quando eu fui ver, fazer uma auditoria no telefone dele, era uma galega, tchum, trocando lindas palavras, lindas coisas amorosas e não sei o que, tal, tal, tal. Ah, eu fiquei logo de antena ligado, digo, ah, é, quando eu ouvi agora o barulhinho, eu já sei o que é que eu vou fazer, e eu de vez em quando eu me aproximo, ó. Me diga, Zélia, com quem que você está falando? Deixa eu ver. Aí eu boto o zoião lá para ficar vendo. Porque, rapaz, dizem que esse negócio é do Satanás mesmo. Thales Oliveira. Então, olha, só para encerrar o assunto. Cuidado no trânsito com o zap zap, minha gente. Todo cuidado é pouco. Tá matando muita gente. É coisa do cão mesmo. Thales Oliveira. Lá de Oliveira dos Brejinhos.

seguir meu caminho. Não quero carinho, não sei mais amar. Levo meu violão pra quando a solidão vier me machucar. Cantando sigo ainda mais, não dou um passo atrás, nem pretendo voltar. Você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis. Olha essa estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz. Depois que você sofrer, então vai entender o que é solidão. Vai conhecer a saudade, mas já será tarde pra ter meu perdão. E o pior disso tudo é que todo mundo vai querer saber entre você e eu, e vão culpar você. Você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis. Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz. Tchu, tchu, tchu, tchu. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Agora eu vou atender nosso ouvinte Sandra, da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Olá, Edelson Moura, eu sou a Sandra e gostaria de procurar por Isabel Pereira Fonseca. Isabel Pereira Fonseca é filha de Manuel Pereira Leite. Gostaria muito de saber onde é que eles estão. Gostaria de conhecê-los. E você poderia me ajudar? A única notícia que eu tenho é que eles moram em Minas Gerais, Campo Grande de Minas. Esta Isabel é tia do meu marido, e eles e seus irmãos gostariam muito de conhecê-la. Este Manuel é avô do meu marido, ele também queria conhecê-lo. Por favor, me ajude, Edelson Moura. Eu espero respostas, se puder me ajudar. Quero encontrar Geraldo Pereira Leite. Quero encontrar Geraldo Pereira Leite. Se encontrá-lo, o telefone é 9979. Não, é 9. É 9, porque São Paulo tem um 9 na frente, né? 99791-9085. 99791-9085. Lá em Campinas tem o DDD, que eu não lembro agora qual que é o DDD. Não sei se é 17, se é 13, mas tem o DDD, vocês descobrem aí, viu, meus amigos? Vamos cantar agora, Você Não Voltou. Esperei demais, você não voltou. Por isso agora já tenho um outro amor. É bem verdade, não é amor do mesmo tanto, mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu pranto. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Lhe aceitarei outra vez, se acaso voltar. Pois o que sinto jamais irá se acabar. Dos beijos e dos abraços morro de saudade. Só você pode trazer de volta pra mim a felicidade. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas me perdi. Triste, não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Você aqui seria melhor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero atender agora Francisco Mota. Ele mora em Bom Jardim, lá no Maranhão. Mais uma vez, Edelson Moura, eu volto a participar do seu programa e quero dizer que ele é apresentado aqui na nossa cidade pela Rádio Atrativa FM. O seu programa, ele é bom porque ele serve para todas as idades. Oh, coisa boa. Realmente, o meu programa, ele serve para todas as idades. Tem o jovem que gosta, tem a criança que gosta, tem o adulto, né? Tem o velho, as pessoas mais de idade, elas gostam muito também, porque é um entretenimento, né? A gente fica aqui conversando, batendo papo, aquele papo, um miolo de pote, como a gente diz, né? Enchendo o miolo de pote. Engraçado, né? Que lá em Sergipe, a gente chama, não, vamos encher, tá com o miolo de pote, tá enchendo o miolo de pote, que é conversando, né? A gente conversando lá, o povo tem esse ditado, né? Não, ele tá enchendo linguiça. Então eu fico por aqui, enchendo miolo de pote, enchendo linguiça, né? E vamos oferecer essa música agora para vocês aí de Bom Jardim. Outra canção de amor. Vamos curtir, gente. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Que dia lindo, meu bem, raios de sol na cidade. Um passarinho cantou, existe a felicidade. Nas ruas cheias de luz, o sofrimento acabou.